finalmente no solo de Salvador às 4h05, local de estacionamento. Obrigado, boa noite, pode prosseguir a estacionamento de frequência. Agora, senhor, a previsto que 5-8, saída, decolagem da pista no zero com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, senhor. Nível de voo 380. Autorizou 380, nível, a previsto 5-8, Gole Gonza subido pela direita e permanece o transponder, 885. Tá, firma. Próxima Juliette, vai, 6727. Objeto 6727, autorizado ingresso na Juliette, portão 04, senhor. Juliette 04. No portão 2, em coordenação com o solo, após o ingresso do Boeing da Webjet no portão 04, eu tenho autorizado, senhor, pushback acionamento. Chame táxi, gol 1-6-3. Após o Webjet, coordena e bota o táxi no 1-6-3. Controle Salvador, Avianca 6310, centro da informação, Yankee. Avianca 6310, identifique, voe na proa de ETAP, após ETAP no perfil da chegada Mare, descendo para 2000 pés, altímetro em Salvador, no 013, informe localizador, ILS sem glide. 1003, descendo para 2000, na proa de ETAP, ETAP chegada. Afirmativo, e tem a velocidade liberada, comandante. Estamos aumentando então aqui agora já. Modificou o transponder, gol 1885. E por 77 então, gol 1885, sai para a rua transição. Estou te recebendo clareza 1, tá? Mas consegui entender que o transponder mudou para 5177, o gol 1885. Verifique o equipamento. Obrigado, gol 985, eu já cotei aqui. Uno 3. Temos a bordo Uno 30, 3 horas 52 minutos. Alterna com. Está autorizado, ponto de porra da Bravo, povo 1862, ajuste 1093 do voo. 7013, não. A Bravo 1836, 3, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 090 graus, 04 nós. A linha decola no zero, voo no 6, 1, 3. Como eu estava autorizado no seu reboque agora, na minha escuta permanente, reposte pelo término. Ok, só para afirmar, estamos indo para remota, posição 3. Remota ou pátio 3, confere? Remota, posição 13. Então, remota a posição 3, faz o seu pushback e chega pronto pro reboque. Ok. Volume 1-3, decolado 5-3, controle 1-9-8. 1-9-8, 1-6-5-3, obrigado. Salvador, o Gol no 6 no 3, decolando, na Gole, passa 2 e... 3, meu Beto. Sono 3, contato radar, Nagoli, Sobel 360. Sobel 360, Nagoli, 6, 1, 3. Já previsto? Nagoli, subindo Nagoli. Nagoli, obrigado. Raul? Paulo Salvador, Golfo Índio Papai, iniciando reboque até remota, posição 13. Você pode iniciar o reboque Golfo Índio Papai até através do portão 4. Sim, até através do portão 4, sim. Boca final 6310 da Vienta. Avianca, completa final, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Torre Salvador, Avianca 6186. 6310. Gente, Avianca 6310, continue em aproximação. Primeiros 90 metros, pista 1-0, fechados devido obras. Ajuste 1-0, 1-3. Tráfego avistado, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 1-0-0, grau 04 nós. Primeiros 90 metros, ciente 638, 6310. 340-71. 30-0 ou 340 também, pode ser. Romeu 13, chame o centro 1288 e alterna 13325. 288, 3325, obrigado. 6213. Pode prosseguir até a remota, certo? É, já pode na lembrando para nós por tomar a dúvida, por favor. Ok, sentindo, papá. Suspeito é acionamento, gol 1885. 1885, só me voltar lá, companhia está fazendo um reboque aqui, até no prazer do 4. Assim que eu levar a retaguarda do celular, eu vou ter volta para o chibete, só um minutinho. Ok, na sua escuta, 1885. Só confirmando, só temos prosseguir ou parar aqui na 4 mesmo? Prossiga. Índia Papá, prossegue até a 6 ou espera aqui na 4? Prossegue, tem que escutar também na hora, tem um chanel já que tá vindo pro 01 aqui, ele vai trancar na entrada aqui também. Pode prosseguir, se não mandar ele, você vai agilizar o seu robô, por favor. Ok, sim. 3455, cópia. 3455, copia. Obrigado com o FINS 360, pelo uniforme 1558, decola pista 1-0, aposto pela direita, subida a gole, transição Gonza, controle 119.8, aceno 5-1-1-0. Autorizado com o FINS nível 360, pela Upper Whisky 58, decola da 1-0, curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle de saída em 119.8 e no transponder 5110, 3455. Ativa o acionamento pushback. Vai chamar. Azul 40071, cópia. Prossiga na escuta. Campinas autorizado 340, pelo uniforme 1558, decola da pista 1-0, afosco da direita. Subida gole, transição Gonza. Controle 1998. Aceno 5106. No solo ao 03, libere à direita, chame o solo 121, decimal 9. 121, valeu. 106, azul 4071. Correto, tá o número 340, chame o acionamento. Este 340, chamará. Salvador, Avianca 6310. Avianca 6310, ingresso Taxi Alpha e reporte antes da Taxi Juliette, Avianca 6310. Reportante da Juliette, Avianca 6310. Olá Salvador, boa noite, OTAN 3662. Autorização Natal, a informação aqui ISO. Avianca 6362, aguarde a governação, qual é o nível? Confirma? O nível. O nível 390. Será coordenada agora de cópia. Sim, Titan 3662. Salvador, azul 4071, postera para a meta, está no 9. Aguarde pela azul 4071, toda a nave em reboque entrando, ingressando em taxa da remota. Aguarde um minuto para iniciar seu pushback. Assim que ela parquear na remota, vai ser autorizado. Positivo, tá ciente da aeronave da Gol, parqueando na remota, após, coordena com o pátio aqui, inicia, 4071, obrigado. Vai passar bem a tela da sua aeronave, então tem que coordenar, se quiser que eu avise, não tem que esperar ela parquear na remota, senão vai fazer o flashback. Positivo, vamos aguardar ela parquear na remota, azul 4071. Companhia está agora na. No travão do seu portão, passando aí. Tem como coordenar com o seguinte de pátio após ela livrar com cautela, fazer já iniciar o pushback? Não, vou pedir para desconsiderar o pushback do 1885. Está verificando um problema aqui do último ano. Tudo bem então, chegando pronto para o pushback do 1885. 885. 362, copy. Manda Juliette, o 6310 da Avianca. Pode prosseguir em frente, última esquerda na Índia, portão 01. Última esquerda, Índia, portão 01. Poderia só informar, desculpando a pressa já, mas a saída para Recife, a provável? Puca. Pucajão, Pucaracaju, obrigado. Escuta para cópia, são 3662. Natal autorizado, nível de voo 390, Toronto 010. Decola pista 10, após curva esquerda, subida pouca, transição Zipar. Controle 1, não mais do sinal 8, aciona 5115. OTAN 3662, autorizado Natal, nível 390, pela Upper Zulu 10. Decola 10, com curva esquerda, saída pouca, transição Zipar. O controle 119-8, transponder 5115. Chego do volante, está correto, chama para acionamento do pushback, TAN 3662. Chamará pushback, acionamento TAN 3662 no 05. Tá pronto? Negativo, chamará para o pushback, acionamento no 05, TAN 3662. Sim. Paulo Salvador, Abjet 6727. Consiga, Abjet 6727. Autorização, nível 340 para Confins. Confins, coordenarei a guard. Você escuta. Agora, por que cancelamento com o 1885? Chama táxi. Chama táxi do 1885. Puxa pra azul, já acendeu, já chama táxi. Azul 4071. Autorizado 4071. Não seria pra pagar nada, já tá parqueado? Solo Salvador, Golf em dia papá, finalizando reboque na rebota, posição 13. Gente, frequência livre. 74. Prossiga. Pousado Confins, 3430, tirando o Ford Music 58, decola da pista 10, após curva direita, subida gole, posição Gonza. Controle de uma manada de sinal 8, aciona 5A e 1-4. Autorizado com FIS, nível 340, por isso 58, decolada 10, curva direita, gole Gonza, 19-8, 5-1, 1-4. Correto, na 8, controle, estima de saneamento. Chamará, 67, 27. Prostaque azul 4071 com 111, autonomia de 4 horas e meia, até com FIS. Setax, lenta, a aeronave da Gol já tá finalizando o pushback no 62, tá com o tal até o traveso 7. Agora, qual será a aeronave da Gol? No tempo de espera, torre 118.62, ajuste 1-0 na 3 do voo. 23, segue taxi, lenta, a aeronave da Gol 401 no. Perdão, 471. Patango, Ramon, Tango Wolf, prossiga. Pessoa, transporte de força. Tá, Chico, vai de litoral com o seu ministro. Tudo aguarde de cópia, Roberto Angosto, qual parte da pista que decola? Só decola na 7. Para o táxi, gol 185 com 190 a bordo, 4 horas e 10, autonomia, alternativa com fim. Taxi Juliette Alfa, quanto espera torre 8.62, ajuste 1.3, gol 1.885. 1.3, Juliette Alfa, quanto espera 8.6, gol 1.885. Solo Salvador, 3455, está no 8, pronto para pushback acionamento. Guarde. A sua escuta aguardando. Mantendo no mil pés até a liberação do controle em 119.8. Aciona 0222. Compressor 075, colo 7 esquerda, aeroporto, céu 198, controle 0222. Está correto, ajuste 10 na 3, confirma o poder, autonomia alternativa.